Os vai dar muito mal, né? Graças por estar lá, está. Está sendo um bom. Já temos um na máquina. Vai, vai. Estou na máquina. Thank you.